Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? É muito engraçado falar sem saber com quem que eu tô falando, né? Pra começar esse áudio. Mas enfim, sejam muito bem-vindos aqui no meu podcast novo, porque eu sou o desses que fica criando um monte de coisa, virginiano, workaholic. Esse sou eu. Enfim, já quero começar dizendo que não tem superprodução aqui, então provavelmente esse áudio vai estar cheio de chiado. Mas é aquilo, né? A gente nunca vai ter um momento perfeito para começar. E nesse momento, para situar vocês, eu tô caminhando no jardim da minha tia, então talvez por isso que vocês estão ouvindo um barulho ou não. Deu caminhando aqui entre as árvores, entre as folhas, ó. Tem até um barulhinho, ó, meio ASMR. Não sei se vocês são essas pessoas que gostam de ASMR, mas se vocês gostarem, ó. Tem um monte de barulho de natureza aqui, ó. Do vento, nas árvores, das folhas, quando eu piso nas folhas. Enfim, então só pra situar vocês, eu tô aqui nesse lugar muito bonito, por sinal. O sol. Enfim, o sol fica batendo na minha cara e eu gosto muito. Enfim, é um lugar que me faz me sentir muito bem. E, bom, não vai ter roteiro nem nada, tudo é muita improvisação, então eu tô usando muito muito que eu aprendi nos meus breves 2 meses de faculdade, pra falar aqui, né, improvisando por alguns minutos. Mas, né, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor. Sou o Vitor, no Instagram eu tô como Vitor. Ih, arrotei. No Instagram eu tô como Vitor Viajante. Ó, vai ter um barulho aqui atrás que meu tio vai entrar aqui, tá, gente? Mas é bem simples mesmo. Então não se incomodem. No Instagram eu sou conhecido como Vitor Viajante. Eu tenho um Instagram que fala sobre muitas coisas, né? Eu não tenho nicho, eu sou o famoso blogueiro sem nicho. Falo sobre espiritualidade, mas também falo sobre psicologia muitas vezes, sobre Theta Healing, terapias holísticas. Aí eu falo sobre comida, aí eu faço vídeos, faço coisas de fotografia. Faço muitas coisas, eu não sei me encaixar. Eu acho que. E eu gosto disso, pra ser bem sincero. Eu não gosto de me encaixar. Então, pra mim, ter algum perfil nichado é muito complicado. Então, tipo, ter um nicho só de viagens, eu não gosto, eu sinto que sempre falta alguma coisa. Então, a minha priminha chamando o meu tio. Mas enfim, então eu sou o Vitor, eu tenho 20 anos. Eu fiz faculdade na Unicamp no passado por 3 meses, então, né, só para dar um sustinho assim na faculdade. E, enfim, gostei bastante do período que eu tava lá, apesar de ter sido complicado. O papai tá lá fora. Minha priminha, gente. Enfim, foi um período muito bacana, apesar de ter sido muito cansativo, e daí eu percebi que eu não queria fazer a faculdade que eu tava fazendo no momento, porque tava exigindo de mim uma coisa que eu não podia dar no momento. Então eu resolvi. Eu ia pro Peru, já tinha comprado umas passagens pra ir pro Peru passar 15 dias lá. Na primeira viagem internacional, assim, sozinho. Quer dizer, sozinho não, porque eu já tinha ido com a minha amiga no, em 2017 pro Chile. Mas assim, sozinho, sozinho mesmo. E daí eu já tinha comprado passagens e eu resolvi que eu ia pra lá. E daí, no final das contas, eu acabei largando a faculdade, né? Muitas coisas aconteceram, mas eu acabei largando a faculdade e indo pro Peru. E acabei ficando viajando por uns 5 meses, assim, mais ou menos. Eu voltei no final de novembro do ano passado, para aniversário da minha melhor amiga, Juliana. Arroba Juliana Tiba. Já vou assim, fazendo aquela divulgação do meu amigo. Enfim. E daí eu passei esse tempo viajando, e né? Muitas coisas aconteceram. Hoje eu tô tentando. Tentando não, tô construindo assim meu negócio online, tentando produzir meu site, tô entrando nessa parte meio de marketing digital, que eu gosto bastante também. Com terapia também, hoje eu trabalho como tarólogo também. A gente faz jabá, né? No meio do podcast, gente, nada a ver. Mas esse é o tipo de podcast que eu produzo, tá bom? Se quiser, inclusive, manda uma mensagenzinha lá no Instagram, que a gente marca uma sessãozinha de tarô delícia, arroba Vitor Viajante. Mas enfim, esse áudio nem era sobre isso. Era só pra eu falar. Eu ia falar sobre processos, na verdade, mas eu sou essa pessoa que se embola nos assuntos todos, então eu quero que esse podcast seja numa pegada bem áudios que eu mando pros meus amigos. Porque é exatamente assim que eu falo. Eu falo de uma coisa e de repente eu me perco, já falo de outra coisa. Então, se você tá esperando uma linha linear de pensamento, é uma linha linear? Um pensamento, enfim. Um pensamento linear, vocês não vão conseguir encontrar isso comigo. Porque eu sou uma pessoa bem prolixa. Então, eu falo de uma coisa, eu enrolo muito pra falar sobre a mesma coisa. É, tanto que, né, já foi 5 minutos de áudio e eu não falei o que eu queria falar. Mas faz parte, né? Esse sou eu não consigo esconder. É, mas eu queria falar muito sobre processos hoje, assim, nessa brisa de hoje, que vai ser o nome do podcast, né? Brisas do Vi. É, nessa brisa de hoje eu queria falar muito sobre processos, assim, que são coisas que eu tenho vivido muito, né? Como todo mundo, cada um com seus processos. Mas essa semana foi bem punk pra mim. Muitas coisas acontecendo, né? Muitas coisas na minha vida pessoal. É, enfim, muitas coisas que me abalaram bastante. E eu percebo assim o quanto as coisas vão se repetindo, até que a gente entenda de fato o que que a gente precisa mudar naquela situação. Ontem aconteceu também um episódio entre eu e uma pessoa muito querida, e que eu percebi muito, falei, nossa, mas eu sempre tô tendo esse mesmo comportamento com essa pessoa, então como é que eu espero que isso mude, sabe? E eu acho que é muito importante. Eu sempre falo isso, né? Mas da gente realmente a gente se colocar como responsável na nossa vida. É com a gente, com as outras pessoas, a gente sempre tem muita responsabilidade em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Então, eu não posso plantar. Não posso plantar melancias esperando colher amoras, né? Aí bem poético. Mas é realmente, sabe? Não, se eu sempre tomo a mesma atitude, eu sempre tenho o mesmo comportamento, como é que eu vou. Como é que eu vou colher outro fruto? Como é que eu vou ter outro resultado para aquela mesma situação? Se eu sou uma pessoa que tem muitas questões para resolver, uma pessoa que sempre cai nos mesmos tipos de relacionamentos com cobrança, relacionamentos com pessoas ciumentas, qual que é a minha parte nisso tudo, sabe? Qual que é a minha parte de eu poder mudar isso tudo? E mudar o que eu posso mudar em mim para que isso não volte a se repetir na minha vida, assim, sabe? Tem uma parte muito grande do Theta Healing que fala sobre isso. O Theta Healing fala muito sobre isso, de crenças limitantes, né? Então, o que que tá me limitando e fazendo eu repetir as mesmas coisas na minha vida? É muito, enfim, muito profundo o assunto. Eu não quero falar tanto assim, né? Porque senão eu vou ficar meia hora aqui. E eu quero fazer uma coisa mais curtinha hoje, só como introdução. Mas acho que eu só queria jogar essa reflexão, assim. A gente é responsável 100% pela nossa vida e pelas coisas que acontecem com a gente, né? No que a gente tem poder. Tem coisas que simplesmente acontecem na nossa vida, a gente não tem como se responsabilizar, né? São coisas, acidentes, enfim, coisas assim. Mas em grande parte, na maioria das coisas da nossa vida, a gente tem total responsabilidade pelas pessoas que a gente atrai, pelas situações que a gente sempre passa, pelos padrões que a gente sempre repete, e são responsabilidade totalmente nossa da gente querer mudar aquilo ou não. E eu percebi muito, assim, falei tudo isso por quê? Porque essa semana foi muito punk pra mim, no sentido de muitas coisas se repetindo, assim, questões minhas que voltaram à tona e que têm voltado, e eu tô percebendo cada vez mais que são coisas que eu preciso resolver para passar essa página da minha vida e começar a abrir outro capítulo. Nossa, tem um barulho de carro aqui insuportável, né, gente? Mas é isso. Enfim, então eu tenho percebido muito isso, assim. Uma hora ou outra, você vai ter que resolver essas questões. Eu vi um post ontem que falava muito sobre isso. Não fuja dos seus processos. Você não vai conseguir fugir por muito tempo, sabe? Então, se tem alguma coisa que te incomoda e já faz muito tempo e sempre volta na vida e sempre se repete em algum padrão, em alguma pessoa, então, ai, pessoas que sempre me tratam dessa forma, pessoas que sempre me abandonam, pessoas que sempre não sei o que lá. Isso é um padrão, né? Que demonstra, enfim, um processo que a gente precisa passar e muitas vezes a gente evita porque a gente não sabe como passar por aquilo. A gente não consegue entender de onde está vindo aquilo, enfim. Até que tem um momento que a gente começa a ter alguns insights, entender de onde que está vindo tudo aquilo. E aí é o momento de resolver aquilo. Então eu sinto que eu estou num momento da minha vida agora que as coisas, assim, as situações não têm sido fáceis, assim, para mim. Porque são coisas que eu hoje eu entendo, tipo, agora, putz, eu preciso resolver isso agora, sabe? Tô precisando resolver isso essa semana, porque não dá mais. Esses mesmos padrões da minha vida que sempre me limitam. Enfim. Então, quis trazer essa reflexão aqui pra vocês pensarem no que tá limitando vocês. Quais são os padrões que sempre se repetem na sua vida? Na vida de vocês, né? Enfim. O que tem acontecido sempre, várias vezes, repetidamente, que a gente sempre bota a culpa no outro. Ah, isso sempre acontece comigo. É sempre o outro que me trata mal. É sempre... mas o que eu preciso aprender com tudo isso que eu não tô aprendendo? Porque é pra isso que a gente tem que olhar quando acontece alguma coisa tantas vezes na nossa vida. O que eu preciso aprender com isso? Porque isso só tá se repetindo porque eu ainda não entendi. E se eu, é aquela coisa, né? Se eu mudo de questão, mas eu vou com a mesma mente, a mesma mentalidade, então do que adianta, né? Porque é aquilo, né? A gente sempre fala, nossa, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, na minha época de 15 anos, seria tudo diferente. Mas a gente não aplica isso na vida real, de fato. Então, eu tive um relacionamento que não foi muito bom, exemplo. E se eu vou com a mesma mentalidade que eu tinha naquele relacionamento, meu próximo relacionamento, como é que eu posso esperar que ele seja bom? Se a minha mentalidade não tá mudando, se eu não tô aprendendo o que eu tenho que aprender. Então, uma pílula de reflexão aí pra vocês. O que vocês têm? Do que vocês têm? Quais têm sido os processos de vocês? O que vocês têm evitado? Quais têm sido os padrões que se repetem na vida? O que vocês acham que ainda não aprendeu para aquilo, enfim, parar de acontecer na vida, para aquele processo ser finalizado, para aquela etapa ser finalizada e uma nova coisa começar, um novo processo, um novo ciclo começar. Enfim, quis trazer essa reflexão aqui para vocês. Foi tudo muito sem roteiro, mas é assim mesmo. Um áudio meu, se você tivesse meu número do WhatsApp, seria exatamente assim que eu te mandaria. Uma grande brisa, talvez não mandaria em 15 minutos, mas eu mandaria 3 áudios de 5 minutos, porque eu sou essa pessoa. Enfim, eu espero que você tenha gostado, tá bom? Aqui não dá pra deixar comentário nem nada, né? Mas se você veio pelo Instagram, me manda uma mensagem no Instagram falando o que você achou, se vocês puderem me ajudar compartilhando. Porque, olha, trabalhar autônomo, igual trabalho, tipo, só eu sozinho fazendo 1 milhão de coisas, é muito complicado às vezes. Então, uma ajudinha é sempre muito válido. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E agora eu vou tomar meu café da manhã, né? Porque agora é o quê? Quase 10 para as 11. E eu ainda não comi, mas por sorte ontem fiz uma noite árabe aqui na casa dos meus tios. E sobrou muita comida árabe. Pra quem não sabe, eu também tenho ascendência árabe, né? Eu tenho ascendência de, assim, do mundo inteiro, pra ser bem sincero. Eu sou bem eclético. O meu DNA é bem eclético. Mas essa é uma parte minha, assim, do meu DNA que eu tenho muito carinho. Então, a gente fez comida árabe ontem e, por sorte, sobrou muita comida. Então, eu vou comer tudo isso de café da manhã. E vocês que lutem. E é isso. Então, um beijo. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir no Instagram, porque tô sempre por lá produzindo muitas coisas, assim, bonitas. Eu não é porque eu produzo as coisas, não, é porque, amor, eu boto uma energia ali, nossa, eu faço uma estética legal, né? Quem me segue sabe, né? Que virginiano, mercúrio em virgem, a gente gosta dessa coisa bem bonitinha, bem organizadinha. Então é isso, eu vou, chega de falar aqui, porque eu achei que ia falar só 10 minutos, acabei falando 15, mas eu acho que é isso, tá bom? Então, se vocês quiserem mais, vocês me mandam mensagem lá no Insta, tá bom? Pra saber se ficou legal ou não, o que eu posso mudar. Porque, ó, eu já sinto que o áudio vai ficar péssimo, mas é o que eu posso oferecer hoje. E o que eu posso oferecer hoje é o que eu tenho de melhor. E é isso, então. Um beijo, ó. Vamos se despedir com esse barulho de vento entre as árvores. Bem ASMR. Olha que delícia. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.